vizinhança toda pichada, vidros quebrados, só estilhaços de fora quem vê nem imagina. A mó chuchando os cara como ferro e imã, um contato magnético da gravidade, eu sei lá. Visitantes novos a cada dia, de lá e de cá, contato perigoso. Casa, fulano, pedra no bolso, a casa no abandono. Faz uns 4 anos que morreu o dono, com contrato ou não, agora já era. O fulano tomá-lo posse então. Em outras quebradas, a casa do mal é um matagal ou um terreno baldio e tal. Tudo certo na tática, substantivo abstrato em certo ponto de vista na gramática. Doença sem remédio na farmácia homeopática. Lançadas as sementes, o diabo escolhendo um por um, seletivamente, pra manipular, usando o sulano até a morte chegar. Sofrimento, lento devagar, haha. Maluco, doidão, te vejo enfeitado dentro de um caixão. Só tenho dó, vai morrer só o pó, ho, ho. A casa do mal, parece normal, mas caminha ao inferno, portão principal. A casa do mal, parece normal, mas caminha ao inferno, portão principal. A casa do mal, parece normal, mas caminha ao inferno, portão principal. A casa do mal, parece normal, mas caminha ao inferno, portão principal. Aí mano, apóstolos MCs, defensores sublimes da paz. 2002 é o ano. Se tu for de atitude, pode colar que põe um pano. Preste atenção, falei põe um pano. Não sirvo craque no cano, como aqueles fulanos, que não importa o horário. Já sei o itinerário, pra onde estão indo. O diabo está na espera, feliz e sorrindo. Craque, miopia, astigmatismo em alto grau. Fulanos ficam cegos total, não vem o sofrimento da família. Cadê a família? Sempre na ira, sonhando com paraíso, sozinha em uma ilha. Largue esta porcaria, ou você quer esta cortesia? Direto pro inferno, principal portaria. Isto não é certo, fique esperto, pois a casa do mal só desigual, pro fulano é normal, este ato fatal. Saiu na correria, pegou pó, craque, cheirou, fumou. Mais um qualquer que a passagem pro inferno comprou. Assinou, carimbou, embarcou, bobobô. Até hoje não voltou. Até hoje não voltou, não voltou, não voltou. Bem, bem, pô. A casa do mal parece normal, mas caminha ao inferno, portão principal. A casa do mal parece normal, mas caminha ao inferno, portão principal. A casa do mal parece normal, mas caminha ao inferno, portão principal. A casa do mal parece normal, mas caminha ao inferno, portão principal. Apóstolos MCs dando uma ideia também. Alguém uma palavra de resposta sempre tem. Outono, inverno, primavera, verão, na correria sempre estão, de estação em estação. Um ano passa, outro vem, muitos manos morrem e a melhora nunca vem. Sempre na mesma, não entendem. Droga é destruição, estágio final. Crack, cachimbo, caixão, rabecão em ação. IML de plantão, popopô, já caiu sem nenhuma reação. Sem dó, fulano deu nó, caiu na crocró, pegou, não pagou. Trem bala passou, mais trabalho pra perícia. Logo se espalha a notícia. Morreu, infelizmente aconteceu. Extremo noroeste, BH é assim. Pisou na bola, cê sabe, é ruim, é o fim. Pra família mais um membro a se visitar, dia 2 de novembro. Mais uma história que fica na memória. Sem nenhuma honra, sem nenhuma glória. Parentes e amigos foram em vão. Acabou-se o sofrimento, ladrão. Diz aí. Acabou, ladrão. A casa do mal parece normal, mas caminha ao inferno, portão principal. A casa do mal parece normal, mas caminha ao inferno, portão principal. A casa do mal parece normal, mas caminha ao inferno, portão principal. A casa do mal parece normal, mas caminha ao inferno, portão principal. Loucura a todo vapor, não vota a favor. A casa do mal, a casa do mal. Loucura a todo vapor, não vota a favor. A casa do mal, a casa do loucura mal. Loucura a todo vapor, não vota a favor. A casa do mal.